Salvador, boa tarde, Azul 41 ou no 8, pronto, para Capitão no 0, pronto. Azul 4118, visual com Airbus 320 na final, dona 0. Visual 4118. Após o pouso do meio, autorizado a NEM, manteca do 0 no 0. Após o 02 na final, autorizado a NEM, manteca do 0, Azul 4118. Solo Salvador, Gugona 399, boa tarde. Boa tarde, 1399, copia Congonhas. Afirmo. Autorizado, Salvador Congonhas 360, Pedro Zulu 16. Estão a zero, curva à direita da El Leda após Leda Bridge, controle 120.8, 5125, não transponda, 399. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, 0316. Decolador no zero, curva à direita da El Leda, Leda voa direto Bridge, vai em Chester. 208, controle, 5125, transponda, com 399. Postão 8, chame pronto. Postão 8, chama pronto, cuidado. Roger. Controle Salvador, é o GRIP 5364, boa tarde, como é que você acontece? GRIP 5364, informe de onde descida. Controle de onde descida, 5364. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, ainda não avistado, vento 1,00 graus, zona 7 norte. Alfa Tango Tango corrigindo, já avistado, livre pouso, pista 1,07, vento 1,00 graus, zona 5 norte. Livre pouso 1,07, Alfa Tango Tango. Esse ali, meu Romeu, acho que é bravo. Zulu, Oscar Alfa, chame agora o controle de Aracaju, 20.3. 217 no solo, 21 no livre direito, chame só 12 no decimal 9. Direito, 219, 32 no 7. Alô, muito boa tarde, eu sou 32 no 7, livrou, tá na frente. 32 no 7, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reporte antes da Juliette, tá 32 no 7. 41. Que mais que mantém o ponto de espera? Não, vou para aquilo autorizado ali e manter a cabeceira na zero. Estamos no solo 22, confirme parte 5. Direita, táxi até o pátio 5, ao estacionário de frequência. Vem aqui, Mike, a ponte aérea, pronto, cabeceira no 7. Bruno, 8, decolado, 23, chame controle 120, decimal 8. 08. 419, decola, boa tarde. Boa tarde, subou 340, vigilante. 419. Ingresso Juliette, portão 612, 3217. Juliette, fazendo ingresso, 612, 3217. William, vou para aquilo, autorizado de colapso no 0, vento 1, 00 graus, no menos. Céu de terceira? Ingresso para 2000 pés, via Bonfi, 1009. 2 mil pés, 10, 5, 3, 4. Solo, chaneia 6, 3, 1, 4, push e acionamento no 10. Autorizado, chame táxi, 6314. Passará. 9009. Vento 100 graus, 8 mais após a decolagem, mantém setor sul e aguarde para o cruzamento da aeronave. Mike, sente após a decolagem, curva imediata à esquerda, reporte na vertical da cabeceira no zero, aguarde transferência. Para o solo. Autorizado Galeão 360, Pesolo 10, Cristiano 0, curva direita, da El, Leda Bridge, controle no 208, 5130, no 077. Confirme a saída e a curva. É o Leda Bridge. Correto, chame pão. O 1-0 prossegue para 1-0 ou 1-7? Gente, o senhor pode prosseguir aí direto para a curta final da 1-7? Azul 6918, chame a torre, 1-8-9-5. 8-9-5, estabilizou, obrigado, boa tarde. Lima foi para aquilo, contato radar, cruza 3-900, suba ao nível 1-7-0. Pode voar, Aracaju. Aguarde. 26, mantenha para o do pedágio, chame controle 120.8, um bom voo. Mantendo para o do pedágio, controle 120.8, novembro aqui, Mike, muito grato. 3-14, livre táxi, pátio, Indy Austin, espera 18.95, 1.009, boa viagem. Pátio, eu acho que é 1.009, eu acho. Obrigado. Controle Salvador, novembro aqui, Mike, decolado na sua escuta. Novembro Yankee Mike, corredor forte, confirme. Afirmativo, corredor forte. Mantenha o corredor forte, 1000 pés, novembro Yankee Mike. Mantenha o corredor forte, 1000 pés, novembro Yankee Mike. Marcelo? É nóis. Rogério, um abraço. 1008, travou. Foi Aracaju da presente. Aracaju da presente, 5627, muitíssimo obrigado. Papa Aquilo, voe Aracaju da presente. Controle mais rodando no retorno, autorizar a descida. Desça para 500 pés e chame a torre, Mike Eco Delta. Para 500 pés, na torre, Mike Eco Delta. Costão tá aí. Mike Eco Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reportar na vertical do farol de Itapuã, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, confirma intenções de pouso? Afirmativo. Pista 1 no 7. Ciente, Mike Eco Delta. Juliette Tango Zulu, prosseguido pátio 3, confere para Baeté. Ciente, reporte para ingresso no pátio principal, Juliette Tango Zulu. Eco Delta através do farol de Itapuã. Eco Delta, mantém a vertical do farol de Itapuã, informo que há duas aeronaves para pouso 110. Eco Delta vai manter o farol de Itapuã. Gol 399.8, puxa de Epson também. Autoridade Champagne Táxi, o Gol 399 aguardar mais um minutinho, ok, por gentileza. Aguarda, não se escute, 399. O Gillette Tango Zulu, com a visual com a Airbus da Bianca, pode prossegue, contornando os portões, já porte na Lima, Gillette Tango Zulu agilizando. Azul 4198, chame Centro Recife, 1251. 251, passando. Torre 1895. Azul 6918 no solo 31 no nível direita, chame solo no 21219. Direita 219. Autorizada, reporte ataque 319. A torre? Oxané 6314, boa tarde. Oxané 6314, boa tarde. Mantenha a cabeceira no zero. Correção, mantenha um ponto de espera. Quebec Serra, 1500 pés, via corredores, reporte Paripe. Azul 6918, boa tarde, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes Juliette, 6918. 1895 graus, onde vai? 35364, reporte localizador. Reportará, estabilizar localizador, 35364. 0 vento 1, 30 graus, 17 nós, altímetro 1, 008. Vai checar, trem autorizado, pouso, Eco Zulu November. Zulu November, confirme prosseguindo para a pista 1-0. Negativo, pista 1-7, bate o 5. Eco Zulu November, o senhor cancelou o plano? Senhora. Eco Zulu November, cancelado 232, autorizado iniciar uma curva pela esquerda da presente, reporte nacional da 17, correção, reporte nacional da 17. O plano já era visual, senhora, vai reportar final da 17 baixada de travado, Zulu November. Ciente, aqui nós não tínhamos a informação de que o senhor era para pouso na 17. Grato. Não, nada. O Xané 6314, autorizado Daniel, decolar pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-6. Ajuste 1-0-0-9, um minutinho para cópia. No táxi gol 1-0-5-5, que é o 1-7-3, Campinas com 3-20. Que o Delta da presente, proximidade 1-7, informo que será o número 2 para o pouso, reporte na final da 1-7. Eco Delta como número 2 para o pouso, reportará na final da 1-7. Azul 6918, prossegue Juliette, portão 01. Obrigado, Juliette, kit 1 para o azul 6918. Golno 399, dados copiados, prossegue táxi via pátio principal em Índia, no ponto de espera destino 014, 118, decimal 95, ajustando 1009. Golno 399, boa viagem. Táxi principal Índia, lá torre 1895-09, obrigado, trabalho. Novembro livre pouso pistilo 7, vento 100 graus, 14 nós. Autorizado pouso no 7 do Novembro. É 314, decola 235, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. 1055, autorizado, decola, pistola 0, vento 1900 graus, 17 nós. Decolagem 10, 0055. Eco Zulu 9, menos solo 235, autorizado, backtrack, taxi até o pátio 5. Reporte, livrando pista. Autorizado Salvador para Sierra November Foxtrot Tango. Plano Yankee 100 nível inicialmente. Pode modifica para 1 mil pés e prossegue visual destino. Saída Dael, voz DCT. Decola da pista 107, primeira curva direita. Transponder 5163 e o controle Salvador 120 decimal 8. Salvador Sierra November Foxtrot Tango. Decola 7, direita, leva, após direto, controle, centro, 2, 2, 1, 2, 9, 5, transponder 5, 1, 6, 3, 2, 7. Fativo, que o Celinho apenas corrigindo a saída será Arbor, ok? Saída Arbor após DCT. Fativo, naquele tempo a possibilidade da saída do Coral? Fativo, Coral, apenas confirme a radial da saída 238, se afasta por quantas milhas? 238, por destino, afastando 50 milhas. A radial 223 será Coral, fica melhor para mim, se possível, claro. Afirmativo, Coral é saída, afastando por 50 milhas. Então, o senhor permanece no terminal, modifica o transponder para 02, corrigindo 0134. 0134, à sua esquerda, fazendo um pouso pairado na 17, um helicóptero não interferindo na sua aproximação, tem livre pouso na pistola 0, vento 1900 graus, 199. Quem se ante do helicóptero, poderia nos informar qual foi a aeronave que pousou antes do trip? O voo 1055 decolou da 10. Quem se ante? Tá 2145, formação em curso é Romeu, ajuste 1009, baixo a cópia. Que você anima e aposte para ataque. Sim, que você anima. Número 2. Trip, a aeronave que pousou anterior? Acho que foi um azul, só um minuto que eu vou confirmar aqui. Azul 6918, Trip 5364. Grato. Zulu? Quilo Zulu, prossegue visual, instrumento. Foi Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no 009. Joaquim. Nível de voo 380. Saída da El Leda, após Leda Pride. Decolada pista 10, primeira curva direita. Transponder 5141. E o controle Salvador 120, decimal 8. Galeão, ainda 380, pergunta 10, Mato Grosso, que vai bater na cabeça. Saída da El, Leda, decora 510, curva direita, transponde 5141, controle 1208, 3145. Correto, já pronta, 3145. 3145, está pronto, 2, segue a frente. Champion Taxi, 3145. Chamar a passagem, 3145. Autorizado o Champion Taxi, cono 077. Passaria 2231, pronto, copiar. Pronto, conta 2231. Autorizado Salvador Barreiras, via Whisky 42, nível de voo 180. Saída Momo, Momo transição VATAP, decolando a 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5-1-3-2 e o controle 1-2-0, decimal 8. O passageiro 2-3-1, autorizado para Barreiras, nível de voo no 8-0, aeroviário 4-2. Saída Momo, transição VATAP, primeira curva esquerda para decolagem. Transponder 5-1-3-2 e o controle de saída 1-2-0, decimal 8-0, passageiro 2-3-1. Correto, tinha pronto, parceiro 2231. Vai chamar a passageira 2231. Paulo, boa tarde, está 3217 com a Romeu, autorização para Confins, nível de voo 360. Informativo, está 3217, informação Romeu, confere, um minutinho para a cópia. Cliente, na sua escuta. Paulo, Trip 5364, Lisboa, boa tarde. Trip 5364, boa tarde, prossegue táxi via Alfa. Juliette, pátio número 3, a posição prevista é 04, afeta o sinalizador quando vá. Presente, Alfa Juliette, pátio 3, 04 é previsto, 353, né, pá? Quadri. Guarde. Obrigado. Fins, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda após Leda direto, bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5-1-2-1 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado nível de voo 360 até Confins. A saída é a da El, após bridge, onde intercepta a Pesulu no meia. A decolagem da pista 10 com curva direita, 5121 é o transponder, no 208 é o controle, está 3217. Apenas corrigindo a saída da El, após da El Leda, após Leda, direto bridge, ok? Intercepta na aerovia, a Pesulu no meia e sai conforme a rota. Sim, então da El, Leda e depois bridge, intercepta a Pesulu no meia, está 3217. Correto, reporte para o trânsito, TAM 3217. Chamarei, TAM 3217. Tomador Gol na 925, posição, solicita Brasília. Gol 925, informação Romeu, sem curso, pronto para cópia? Pronto, sem dúvida. Autorizado, Salvador Brasília, via Upper Zulu 17. Nível de voo 360, saída Arbor após Elefa. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5-1-4-4 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 5-5, o centro Recife solicita que o senhor mantenha a saída até contato com o mesmo. Chame-o agora na frequência 251. Obrigado. Antônio de Salvador, é o TAM 3560, Romeu, 10170. TAM 3560, chegada a Mari, desça para 3000, ajuste no 009. Ari 3009. Copiado, autorizado táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera pistino 0. Quando lá estou em 118 decimal 95, ajustando no 099, gol no 077. Vai seguir a retaguarda Airbus da TAM no través do 4 no momento. Polo, está 3145, pronto para o táxi. 136, 350, Campinas. Os ataques à direita via Índia, ponto de espera pistino 0, estou em 118, decimal 95, ajustando 1009, está 3145. Lance 109, direita Índia, torre 2895, 3145. 4, e localidade. Como é que você chama a torre 198 decimal 95? 1995. Diga pra passar o Pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, confirme intenções de pouso na 35. Poderia confirmar o vento, senhora? Vento 1,90 graus, 19 nós. Pelo Quebec Serra, confirma a torre? 1-1-0 com 19, confirme. 1-1-0 com 20. Quilo Quebec Serra. Vou autorizar a base pela direita da 97. Presente, Quilo Quebec Serra, dá presente em cima uma curva à esquerda. Autorizado o final da 97, com base pela direita, reposta na sinal. Positivo, vai repassar então, Quilo Quebec Serra. Nós Cabral, me chama a torre 1895. Bravo. Torre Salvador, Papa Romeu, Nesta Bravo. Romeu, Nesta Bravo, cumprimentando suas de pouso. Encerra de pouso, passo 3, senhor. Gente, Romeu, Nesta Bravo, reparte na mescal do farol de Topan. Passa por um Bravo. Romeu, Nesta Bravo, mantenha 500 pés. Bravo. Vocês acham para o táxi passaria 2231? 2231. Torre Salvador, boa tarde, está 3145, ponto de espera no zero, pronto. Está 3145, autorizado ANR, decolar pistola no zero, vento 1,00 graus, no menos. Autorizado ANR, decolar da 1,0, está 3145. Xané 6210, chegada a mar e desça para 4000 pés, 1009. 4000, 1009, 6210. Correção, repartindo no setor sul do aeródromo, por gentileza, visual 14. Repartindo no setor sul, visual 14, Nesta Bravo. Na base da 17, que eu quero aqui. Pelo Quebec Serra, livre pouso, pistão no site, vento 1,00 graus, 199. Obrigado, livre Romeu, Oscar Bravo, autorizado a aproximação para o pátio 3, reporte na final do pátio. Passa na final do pátio 3, eu passo a Bravo. Romeu, Oscar Charal, Azevedo sobre voo de aeronaves, informam a TR-72, realizando pushback no Pátio 3. Afirmativa, está atento, voo Rata Bravo. Autorizado Duna, 3560. Obrigado, senhor. Autorizado Duna. Lima Kilo Zulu, vetor para o sequenciamento, curva à direita, proa 180. Direita 180, Lima Kilo Zulu. Limite a radial 280 de Salvador. Lima Kilo Zulu, nessa proa, autorizado descida até 3.000 pés. 50, chame controle, 120, desce 8, bom voo. 1208, tá trazendo 45, bom trabalho. Contato radar, suba nível 380. 380, tá entregando 45. Transponder 0122 e o controle 120 decimal 8. Afirmativo, pátio 4, confirme POB. Pátio 4, 02, na porta. Paracionamento, táxi decolagem com a torre agora em 118, decimal 95, ajustando 1009, Mike Acosta. 1009 agora com 118, 92. Solo Gol, 1925, puxa bem, treinamento, portão 05. Vocês acham para o táxi, Gol, 95? Após para táxi. Na 077, autorizado decolar pista 10, vento 1, 10 graus, 20 nós. Informam um helicóptero aproximado do pátio 3, mantendo 500 pés, não interferirá na sua decolagem. Dá 1-0, informação Romeu, ajuste 1-0-09, guarde um time para cópia. Vai para o 4-3. Romeu Esca Brava, vento 1-0 graus, 179, rebote, solo controlado. Bravo. Acho que é reporte Pituaçu. Pituaçu. 08. 208, boa tarde. Obrigado, 077. Fica lá. Boa tarde, 077, decola. É o Lila Brinde, meu. 077, contato radar, suba ao 360. 360, 077. Estabilizado, minha LS, voo no 395. 395, torre 1895. 1895, voo 395. Torre, muito boa tarde, voo no 395, estabilizado, LS. Voo Corona 395, tráfego avistado, check TNV, pouso, pistão 10, vento 1, 10 graus, 159. Embaixo travado, autorizado pouso, pistão 0, 1395. Informação Romeu, número 2 para Cota. Desça para 2 mil pés. Tá 3560, tem condições de interceptar na proa 065? É, positivo. Ok, vou na proa 065, desça para 2 mil pés, ajuste no 009. 2009. Responder 5170 do controle Salvador 120 decimal 8. Correto, Champanto, Guará 1-0. Pronto. Livre acionar Champanto Táxi, Guará 1-0. Toro Gol 9-0, Champanto Táxi 1-8-1 a bordo, 3-4-4, Doutor Neutra, no Campinas. Fazer ataques da parte principal Índia, até o ponto de pé, pistão 0, lá 2, 18-9-5, ajuste 1009, Gol 9-2-5. Parte Índia, ponto de pé, 18-9-5, 1009, Gol 9-2-5, obrigado, Guará. Xené 6210, subvetor, vai manter a presente proa, limitada radial 280 de Salvador. Liberação, mantém a proa, limitada pela radial 280 de Salvador. Autorizado descida até 2000 pés, 1009. 1009. Autoriza o externo com 1700, o estado 3560. Totalmente. Obrigado. 3217 voltando, gate 612, puxa acionamento. 3217, autorizado, time táxi. E puxa essa maneira para o táxi, tá? 3217. Solo, passaredo 2231, detonado 69 a bordo. 5 horas ao Brasília, alternado para o táxi. Confirmando PAB 69. Estou 69. Táxi via parte principal e Índia. Ponto de espera torre 1895, ajuste 69, parceiro 2231. Táxi passadeiro. Lima Kilo Zulu, condições de manter a velocidade até o externo? Afirma aqui. Obrigado. Salvador, Golo 395, livrou. Golo 395, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, Golo 395. 3145, chame centro Recife, 1251. É o solo voltando. Gente, confirme apenas a radial de Altaíra, quantas milhas afasta? 3145, centro Recife, agora em 1251. 51, grato. 3560, torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Lima Kilo Zulu, compete final LS, torre 1918, decimal 95. Acerte, bom trabalho. Certo. China 6210, reduza para 1-8-0 nós, informo que vai seguir um Charlie 402, 9 milhas à frente no ILS. Resolvendo então, 189, 6210. Autorizado, táxi, você tem interseção Oscar, atente a obras na taxiway, o fiscal de pátio queira taxar o senhor até a interseção. Reporte na interseção. Tá 3560, check train, livre pouso, pistola 0, vento 1-0 graus, 1-9 nós. Tá livre o pouso, embaixo travado, 3560. Tô de Salvador, boa tarde. Passaredo 2231, não pode esperar a próxima. 1925, decolar 259, chame controle 120, desce 18. Confirmando 208, com o gol 925. Afirmativo 1208, gol 925, decolar 259, um morro. Boa tarde, muito grato, gol 925. Corrigi, Matilo, Zulu. Pode, por favor, se reporte para ataques. Passarido 2231, mantenha o ponto de espera. Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, confirma intenções de pouso. 3-5. Quilo Romeo Oscar, ciente. Mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguarde para a aproximação da 3-5. Aguarda. Mike Eco Oscar, aguarde para ingresso na pistola 7. Mike Eco Oscar, tem condições de decolar da presente sem interferência com a final da 1-0? Mike Eco Oscar, informa o helicóptero mantendo a vertical do farol de Itapuã, correção, com asa fixa, com Bravo, Novembro 2, Papá, mantendo a vertical do farol de Itapuã, reporte visual com mente. Mike Eco Oscar, autorizado a decolar da presente, o vento é 1-1-0 graus, 1-3 mais. Corrigir, Maquilo Zulu. Maquilo Zulu, continua a aproximação, mais autorização de pouso. 3560 no solo, a 1900, chame com livre direito, chame solo 121 desse manual. Direito 1219, 3560. Quilo Romeo Oscar, informo um tráfego decolando da 17. Um helicóptero Eco Charlie 35. Informe visual com o mesmo, mantenha o nome meu pai. Correção, o nome 1500 pai. Tá batendo o nome 1500, a gente tem outro remédio pela direita, Romeo. Torre Lima Zulu, propõe modificar e base pela direita da 127. Lima Kilo Zulu, cancelado ao 01. Da presente, inicie curva à esquerda para a base pela direita da 17, aposte na final. Zulu. Salvador, Papa Romeo, Mike 4, Fortão. Mike Eco Oscar, fora do solo ao 01, no reporte cruzando o tráfego já avistado? Ainda não. Gente, Mike Eco Oscar, reporte avistado. Avistado agora, posição de 2 horas. Mike Eco Oscar, sim, mantenha a minha escuta. Tá atualizado, Kilo Romeo Oscar, consegui para a próxima, só 3-5. Kilo Romeo Oscar é negativo, mantenha a vertical do farol de Itapuã, visual com o tráfego. Eco Charlie 3-5. Agora não, porque estou em 360 na vertical do farol de Itapuã. Gente, reporte quando visual. 1895, ajustando 1009, Guarana 0, que chama para ingresso e decolagem. Para o centro Recife, frequência 1251. Boa tarde, Rápido, 1-0, vento 090 graus, 17 mais. A linha de decola, passarela. Como é que o Zulu baixa travado? Baixa travado, vai vir abaixo. Nem aquele Zulu, livre pouso, pistola 7, vento 1-0 graus, 18 mais. Zulu. 0, saída da El, Leda, pós-Leda direto, bridge, interceptando a aerovia, prosseguindo conforme a rota. Decola, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5172 e o controle, Salvador 120 decimal 8. Autorizado Campinas, nível 340, aerovia Apple do Lu 16. Decolada 10, saída da El, Leda, após voa direto Briga, conforme a roda do plano de voo. Decolada 2, curva direita, fora 5172, controle 120 decimal 8, faz 169 no 9. Correto, é ponto 69 no 9. Moreno. 3-5, senhora. Corrigindo, aproximação da 3-5. Foi, boa tarde, Xané 6210, final 6, milhas. Passaredo 2231, autorizado a decolar. Iniciando? Afirmativo. O Rio Pesto, com 02 de Albino. Ciente, reporte de Vena CTR. Está de Vena CTR, mais de volta. Bélgica, vá Bravo, formação Romeu, ajuste 1009. Guarde um minutinho pra cópia. Confirmando, decola, se encontra no pátio 3, decola do pátio 3 mesmo? Pátio 3 mesmo, tô com todas as pessoas. Afirmativo, confirme o destino? Destino é Muniz Ferreira. Muniz Ferreira, confirme quantas milhas do, da, de Salvador? 00, descendo para 150, formação Romeu. Então 3190, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada Mare, ajuste 1009. 2000 pés, Mare, 1009, campo 1090. Salvador Badari, Passaredo 2231, descolona sua escuta. Passaredo 2231, contato radar, subnível 180. 180, Passaredo. Patrícia. Passará. Correto, 0156, transponha aqui, 0156. Correto, para acionamento e decolagem, Romeu Oscar Bravo, chama a torre, 1895, ajustando 69. Confirme pra gente apenas o PLB? PLB 01. Afirmativo, 1895, boa viagem. Por gentileza, informa aproximação para a pouso da 351 Bravo Novembro 2, Papac, Taxiara, até o 45. Quilo Romeu Oscar, não escuta? Prossiga. Quilo Romeu Oscar, confirme o pátio 5 após o pouso. Afirmo. Gente, Quilo Romeu Oscar. Gol 925, chame Centro Recife, 1288. Recife, 1288, gol 925. Boa tarde, tá 3217.00, pronto. Ah, 3217, autorizado a NEM, mantém cabeceira no zero. NEM mantém no zero, tá 3217. Oscar Lima Eco, prossiga. Posição, 3217, a linha mantém sistema zero, por gentileza. Posso falar. 3217, a linha mantém sistema zero, por gentileza. A linha mantém, tá 3217. O Xané 6210 no solo 07, livre à direita no 219. 219. Solo, boa tarde, Oceania 6210, livrando. 6210, boa tarde, reporte antes da Juliette. Eu parei. Romeu Oscar no solo 08, autorizado da estreca até o pátio 5, reporte livrando. O Oscar Papagolfo, que encontra-se no pátio 5, está condicionado. Assim que o Romeu Oscar ingressar, está autorizado até papá, reporte para ingresso na 107. Oscar Papagolfo. 2107, tem livre decolagem da 10, venta de 100 graus e 69. Livre decolagem para 3217. Guará 10 está condicionado. Assim que o tráfego da TAN iniciar a rolagem, vai... Assim que o tráfego da TAN decolar, o seu Elim mantém pistão na 0. Escuta do solo? Oi, Salvador, o Romeu Oscar Bravo no pátio 3 acionado, está pronto para o TAR. Confirme para o Tonho? O Papa Romeu Oscar Bravo no pátio 3 acionado, está pronto para o TAR. Romeu Oscar Bravo, no pátio 3. Confirma aqui, pátio 3, então. Confirme destino? Destino é Muniz Ferreira, então. Ciente, Romeu Oscar Bravo, autorizado a presente, comprou do litoral sul, evite sobrevoo das aeronaves, reporte quando fora do solo, vento 1, 00 graus, 19 nós. Trip 5415, informação Romeu, confere, um minutinho para a cópia número 2. Tá 3217 decolado azul no 0, chama e controle no 20 decimal 8, vou voo. 208, obrigado. Oi, Papão, agora para Romeu, acho que é pronto, cópia. Salvador, boa tarde, eu sou 3217, passa 1700, passa as coisas. Tô 3217, contato radar, suba 360. 360, tá 3217. Modifique o seu transponder para 0165. 0165, bravo. Romeu Oscar Bravo, chame controle 120 decimal 8. 208, bravo. Controle Salvador, passa Romeu Oscar Bravo. Torcida. Decolou de Soroto, vai comprou de Muniz Ferreira, vai manter 500 pés aqui no corredor até o Romeu Oscar Bravo. Muniz Ferreira, senhor. Pessoas a bordo? 01 a bordo, senhor. Qual a distância da localidade? É, mais 54 milhas, senhor. Estimado de pouso, 1932. Ciente, 1932. Copiado. Bravo. Trip 5415, pronto para cópia? Autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, plano Yankee, inicialmente 140, após modifica para o 065 e prossegue visual para o destino. Decolada pistão no 0, primeira curva direita, saída coral, transponder 0263 e o controle Salvador 120 decimal 8. Sobe 260 sem restrição, agora no 0. 140 inicialmente, depois 065, prossegue visual para Ilhéus. Decola da 10, curva direita, coral 0263 no transponder. E o controle 1208, é o 5415. Correto, pronto, 5415. Chamar para posicionamento. Tráfego mantendo a vertical do farol de Itapoa, 500 pés. Um helicóptero. Golf, 7. Pagou o fim, reporte visual com tráfego. Reportará. Valença. 1.000 pés. Decolando a pistão no 7. Primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0134. E o controle Salvador, 120 decimal 8. Acho que a Papagão fechou, me encontrou em 120 decimal 8. Volto, camarão, controle. Só vou apenas corrigir o transponder para 0135. Acho que a Papagão fechou. Decolou! Pistão no 7, corredor a 7, na sua escuta. Oscar Papa Golf, confirme a pro ideal para a localidade. 281. Não entendi. 281. 281. Afirmativo. Gente, suba inicialmente para 4.500 pés, mantendo o litoral. Em caso de falha, após o farol da barra, o senhor sobe para o 085 e a proa direto de destino. Vai subir para o 045, mantendo o litoral até o farol da barra, após a proa do destino. Ou no 042, reduza para 210 nós. 210, reduzindo, 042. Quilo Serra Lima, aguarde para ataque. Quilo Serra Lima, visual com Charles 310, taxando até o... a intercessão Papá. Poxa, visual com Charles 310, até o Papá. Passou pro Guilherme. Afirmativo, siga o mesmo reporte da intercessão. Vinda do Papá, reporte alinhado e pronto na cabeceira no site. Poste do Papá Golf, autorizado a ascensão 085, mantendo ainda o litoral. 085 pelo litoral, Golf. O voo na 042 pode prosseguir via? Desce sem restrições para 2.000 pés no 042, reduzindo para 200 nós. Tá, mantendo. 210, reduzindo 200, descendo 2.000 via. Você, guardião 105. Essa é a informação em curso, é a Romeu. Aguarde um minuto para cópia. Afirmativo, 500 pés, litoral norte. Sente livre sinal, reporte para decolagem de Guardião 05. Serra, não escuta? O senhor se encontra no pátio 5? Também desceu do Elias com campo à vista, o DAN 3190. 3190, chama a torre 1985. 295, boa tarde, até 3190. DAN 3217, chama o centro Recife, frequência 1251. Guardião 05, autorizado decolagem com proa norte. Aguardando transferência, o vento 1.10 graus com 16 nós, ajuste 1.009 e aponte fora do solo. Guardião 05, sem interferir com este da 1.0. Pelo Romeu Oscar, guarde para o táxi. Oi, Salvador, tanto 3190, vai passar fibra João. 3190, continuando com a estimação, guardando pista livre. Guardando pista livre, até 3190. Bom dia, Dr. Papá, tá pronto? Autorizado decolagem, pistão 97, vento 110 graus com 17 nós. Então, 3190, informa dois tráficos, um decolando da pista 97 com proa do litoral sul. O tipo é um Charlie 310 em acessão no meu pé, sem interferir com aproximação. O segundo tráfego é um tráfego da Polícia Militar, um Alfa CA 50 com proa norte, sem interferir com aproximação em acessão a 500 pés. Ciente, eu tô em 3190. Para o solo, Guardião 05. Aqui o Guardião 05, decolado azul no 8, proa do litoral norte, aguardando transferência. Escuta para transferência, 05. Luna 755, chegada a Monte, desça para 4.000 pés, ajuste no 009. 009, Tan 3190, cheque trem. Está travado, Tan 3190. Já pouso, pistão 0, vento 100 graus com 18 nós, ajuste 1009. Eu pouso autorizado, não.